Eu não sou o mais rico do mundo, nem menos o mais bonito, porém digo, essa gata não liga pra nada disso. Ela só quer um cara sagaz, que seja esperto na pica, te faça sorrir nos free, mas sem pinta de artista. A vida se resume em noites virado até de manhã, várias pontas jogadas do lado do seu sutiã. Viciado em gudã, por fim na vida encontrei o nexo. 24 horas chapada e metade delas com sexo. E não se engane, nem sempre é ostentação. Doses puras de 51, Campari na mão. Porque o frio algo esquenta, a realidade cinza some. Só mantém a lucidez ao ponto de lembrar meu nome. Diz baixo no meu ouvido que tá tudo bem. Amanhã vamos tá junto de novo, e não importa o pico, dinheiro a gente arruma. Se faltar o da volta eu fico. Amanhecer de Itaquá é um dos mais bonitos. Tão certo como presente é presente, eu vejo um futuro sem margem, sem fim pro amor da gente. Porque quando eu te vejo, estou de volta ao início. Me torno o que tu deseja, e você se torna meu vício. Deita na cama comigo pra esquecer o mundo lá fora, que agora os minutos vão se tornar hora. Chega mais e olha no meu olho no ato. Na cama eu sou vira-lata, porém pitbull no asfalto. Tão bonito tá contigo no Leblon, pescoço aquela marca de batom. Hoje foda-se a grana, foda-se a fama, foda-se as brigas, a gente faz as pazes na cama. Tão bonito tá contigo no Leblon, no pescoço aquela marca de batom. Hoje foda-se a grana, foda-se a fama, foda-se a briga, a gente faz as pazes na cama. Me morde enquanto cê geme, me arranha enquanto tá bom. Tapa na cara sua tiça, eu te enfeitiço com som. Transando e olhando as estrelas, bela paisagem você. Tô sempre sente o desejo que não dá pra esconder, já que as paredes não falam segredo. Ainda tá guardado explícita as cenas secretas. Você de quatro no quarto, toma uma dose e descansa, que alguns minutos tem mais. Tem o estilo Kama Sutra, minha puta que tudo faz. Viver contigo é mó doido, né? O eterno rolê afasta todos os males. Bom vivão é só quem é. Quem sabe num dia desses a gente toma juízo. Enquanto isso acende, relaxa, esquece o compromisso. É só fumaça, cachaça, ha, smoke na praça, em casa, perrengue, matina, virado, foge do pouco fardado. Riso, gemido, grito, mordida, que mina bandida, nunca abandona a corrida. Quero pra toda a minha vida, contigo eu perco meu controle natural. É tesão e amor, equilíbrio sobrenatural. Meus problemas se apagam a cada noite, afinal, está contigo renova, é a prova de que é especial. E na hora de ir embora eu só lembro dos momentos bons, e de tudo que fizemos, promessas, sorrisos e sons. Deixa o celular ligado que eu te ligo mais tarde, só pra ouvir sua voz que me traz felicidade. Tão bonito tá contigo no Leblon, no pescoço aquela marca de batom. Hoje foda-se a grana, foda-se a fama, foda-se as brigas, a gente faz as pazes na cama. Tão bonito tá contigo no Leblon, no pescoço aquela marca de batom. Hoje foda-se a grana, foda-se a fama, foda-se a briga, a gente faz as pazes na cama.